história de vida de hoje chama-se, curiosamente, Uma História de Vida. E passa-se num hospital, o Hospital Conde Ferreira, um hospital para deficientes mentais. É lá que tem lugar este curioso diálogo. Uma História de Vida. No trabalho já vivi várias experiências ao longo de 26 anos de atividade. Esta aconteceu quando, como técnico de vendas de uma empresa de tubos e equipamentos para a indústria, tive que visitar o cliente Hospital do Conde Ferreira. Tratava-se de um hospital para deficientes mentais. Após o almoço, caminhava pelos jardins de acesso ao departamento de compras quando vi aproximar-se de mim um homem com um olhar distante, mas brilhante e passos lentos a cambalear. Pediu-me um cigarro, de imediato lhe o dei. Pediu-me lume, acendi o isqueiro e de imediato engoliu o cigarro como se não fumasse há largo tempo. Continuei a minha caminhada quando o homem me chamou. Oh, senhor! Virei-me para trás repetindo duas vezes. Diga lá, amigo. Posso fazer uma pergunta? Claro, pergunta à vontade, que se eu souber, respondo. Eu posso adivinhar o que comeu hoje ao almoço? Pode, amigo. Diga lá. Comeu peixe? Não, por acaso não comi peixe. Comi frango, respondi-lhe eu. O homem, com um olhar distante mas brilhante, olhou para mim como que incrédulo e disse: Não acertei, mas andei lá perto. Andou, amigo. E lá foi, todo convencido, e eu lá fui sorrindo, da certeza daquele homem, e pensando: Dois homens têm certezas diferentes, mas quando bem entendidas, até podem ser iguais. Edgar Alves, de Nenhuz. Nenhuz, não porque exista um lugar com esse nome, mas porque, de facto, Edgar Alves não nos disse de onde é que era, embora tenhamos a suspeita que ele é do Porto, por causa do hospital. Esta história, aliás, faz-me lembrar um amigo meu que no outro dia viu um carro parecido com o meu e que depois me disse: Eu hoje quase que te vi. Até amanhã. Até amanhã.